traz a sensação. DJ Gold e Didinho pressão. DJ Marrom Beat e o pra traz a sensação. Isabelense DJ Mary, a dupla sucesso no Pará. Me pegou de jeito, senti um arrepio. Você é incrível, é ele o crocodilo. DJ Gold e Didinho pressão. DJ Marrom Beat e o pra trás é a sensação.

Brasil com onda, fé, com alegria, cidade melhor. A Record com Belém, açaí com farinha, arroz com jambu, paraense, a TV que me vê. Eu com meu amor na aparelhagem, azulino bicolor a nossa imagem, com a Record todo mundo se vê. Belém com a Record, a Record com Belém, eu com meu amor e cada paraense todo mundo se vê. Belém com a Record, chuva com sol, rio com onda, fé, com alegria, cidade melhor. A Record com Belém, açaí com farinha, arroz com jambu, paraense, a TV que me vê. Eu com meu amor na aparelhagem, azulino bicolor a nossa imagem, com a thank you. na giradinha, vai na docinha do boy, boy, boy. Eu tô no Ruby Boy. Dá uma giradinha, vai na docinha do boy, boy, boy. Eu tô no Ruby Boy. Menina maluquete, agora mexe, a onda agora é te no Ruby High Tech. Menina maluquete, agora mexe, a onda agora é te no Ruby High Tech. DJ Jean Apollo que vai tocar, DJ Davidson vai detonar. Dá uma giradinha, vai na docinha do boy, boy, boy. Eu tô no Ruby Boy. Dá uma giradinha, vai na docinha do boy, boy, boy. Eu tô no Ruby Boy. Viviane Batidão, a estrela que brilha em Santa Isabel. DJ Betinho Isabelense, arroba hotmail.com. Agora mexe, a onda agora é te no Ruby High Tech. Menina maluquete, agora mexe, a onda agora é te no Ruby High Tech. DJ Jean Apollo que vai tocar, DJ Davidson vai detonar. Dá uma giradinha, vai na docinha do boy, boy, boy. Eu tô no Ruby Boy. Dá uma giradinha, vai na docinha do boy, boy. Eu tô no Ruby Boy. Para de conversa, vem correr.

sacrifício só porque eu te amei. Agora eu cansei. Meu bem não se ligou no que eu te falei. Te juro, eu tentei. Fiz sacrifício só porque eu te amei. Numa noite tão gelada, então você chegou e me ficar. Não era pra se apaixonar, era só pra ficar por ficar. Não era pra se apaixonar, era só pra ficar por ficar. Não era pra se apaixonar, era só pra ficar por ficar. Não era pra se apaixonar. E quem tocou essa canção foi o Super Furacão, DJ Louro que comanda e agita o povão. E quem tocou essa canção foi o Super Furacão, DJ Louro que comanda e agita o povão. Viviane Batidão, sucesso! Foi só por uma noite, isso foi passageiro. Só pra passar o tempo e não pra ficar no peito. Estava tão sozinha numa noite tão gelada. Então você chegou e me fez sentir amada. Ficar por ficar, não era pra se apaixonar, era só pra ficar por ficar. Não era pra se apaixonar, era só pra ficar por ficar. Não era pra se apaixonar. E quem tocou essa canção foi o Super Furacão, DJ Louro que comanda e agita o povão. E quem tocou essa canção foi o Super Louro que comanda e agita o povão. Tá tudo preparado, vamos decolar, fazer a pedra do rubi passear. Tá tudo preparado, vamos decolar, fazer a pedra do rubi passear. Esconder, tu te